chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Chegamos com telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Marcos Pianjas, como é que tá, querido? Feliz. Que bom, que ótimo. Como é que foi lá? Desculpa rapidamente assim perguntar. Como é que foi o evento lá, diretoria Cazuca? Foi bom? Bacana? Especial, louco de especial. Show de bola, debatendo as mídias sociais. Muito legal, galera. Com este baita âncora. Galera, não, não fui o âncora. Ah, não, foi tu? O Caplan foi o âncora. Ah, exatamente, foi o por isso que foi? Falou baita âncora. Tu foi debatedor. Isso, o Capu. Palestrante, no caso. Comediou. Certo. Comediou. Comediou, ok. Né, eu comediei também. Bacana. E aí foi muito interessante. Ah, eu lembro, senhor. Legal. Diretoria participou. Esse ano te queimaram. Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Esse ano foi mais sucesso. E aí, Potterzinho, beleza? Boa tarde, gente. Boa tarde, KG. Beleza, olá. Oi. Olá, olá. Isso, olá, o cara tá duas horas sentado na frente do microfone, rádio, se compenetrando, se concentrando pra entrar no ar, e quando entra no ar, tá com o microfone. Tem de rádio ligado. Que eu tenho de idade. Olha, e não ligo o microfone. Era isso que eu ia dizer. Eu tenho de rádio que tu tem de vida, Marcos Pianjas. É isso aí, Cajé. Então, portanto, respeite estes cabelos brancos, Pianjas. Tá bom, vou respeitar, já respeito, vó. Já respeito. Respeite os meus cabelos, branco. Era um disco do... Respeite ao meu... Aquele das Casas Bahia, como era o nome? Das Casas Bahia. Era o Chico César. Chico César. Chico César. Respeite os meus cabelos, vírgula. Branco. Era Mamonas Assassinas. Ah, aquele que deu respeito ao Pichain. Isso, exatamente. Por falar em Pichain, fala, Maurício Amaral! Ah, tá legal. Ué, é ruim? Não, cara. Não, tem cabelo crespo. Me tirou pra cabelo ruim. Tá tirando. Que cabelo ruim, cara? Pô, teu cabelo é exatamente igual ao do nosso querido Geiso, né, Geiso? Sim, não. É nós, né, Geiso? E qual é o problema? Cara? Não existe cabelo ruim, existe cabelo de gente de cor negra e cabelo de gente de cor branca. Ah, é verdade. Ruim não tem. É ruim, o que eu penso. Não tem cabelo ruim. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira, 18 horas, é o meu querido compadre homem do Galpão Crioulo, Neto Fagundes! Fala, meu compadre! Ô, meu compadre, tamo bem, meu compadre? Graças a Deus, cara. O compadre veio numa estica hoje, numa beca, o compadre hoje. Ao sair do Pretinho Básico, estou indo gravar o Galpão Crioulo. Eu sei que não vou morrer por querer me magicar. Não é o muro? Não, é o mundo. Não, mas é que eles estão pensando em isolar o Rio Grande do resto dessas porcarias aí com o muro, né? Vamos ali na base do Paraná, querido. Isso, dali, isso. Vamos deixar boa. O fim do Paraná. Isso, até o fim do Paraná. Vamos deixar aquele aguaceiro que tem Rio lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Boa. Muito, obviamente, pelas paranaenses. Mas a minha sogra mora lá, não tem como fazer uma portinha bem baixinha. Claro que tem, pra sogra não. Tira o Atlético Paranaense, o resto pode ficar. Pode ser uma porta que passa uma cobra, assim. Isso, bem baixinho. Tá bem, vamos nós aqui, meus queridos amigos, com o Pretinho Básico até as 19 horas, último Pretinho do mês de setembro. Foi no 30! Porque amanhã estaremos aqui no modo replay. E já estaremos em outubro. Bah, né? Amanhã já é primeiro de outubro. Como tá passando rápido o ano. E na segunda-feira estaremos fazendo o nosso trabalhinho aqui do Pretinho Básico e dos programas de linha da Rede Atlântida desde 6 da manhã até 19 horas. Todos os programas com todos os apresentadores misturados de Porto Alegre e Floripa em Floripa. Mas adoro me misturar. Muito adoro bom. Adoro mistura. É só gente boa, né, cara? Adoro, só gente boa. Aquele estúdio já viu coisa. Já viu coisa. E, aliás, se vê coisa lá daquele estúdio, né? É verdade, maravilhoso, uma vista ótima. Aliás, é um privilégio da Rede Atlântida. Todos os estúdios da Atlântida têm visões maravilhosas, vistas maravilhosas. Panorâmicos, maravilhosos. Todos paranormais. Blumenau. Todos Blumenau paranormais. É uma vista maravilhosa. Sensacional. O Rio Grande do Sul segue em alerta nas próximas horas para ocorrência de temporais. Começou, meu. As últimas imagens de satélite mostram nuvens muito carregadas com alto risco de temporal e pode haver temporal em todo o estado entre a noite de hoje e amanhã de amanhã. Ah, não. Inclusive na região metropolitana, que grande Porto Alegre. Não. Em Santa Catarina, a chuva chega no decorrer do sábado e fica até domingo. Semana que vem é tempo bom em Santa Catarina. Coisa linda. Venda do achocolatado Todinho segue suspensa em todo o Rio Grande do Sul após mal-estar em consumidores. Foi determinada a retirada de todos os lotes do produto das prateleiras dos estabelecimentos comerciais que comercializem o achocolatado. Pelo menos 6 pessoas da região metropolitana sofreram mal-estar nesta quinta-feira devido ao consumo do Todinho. As queixas foram relatadas por 4 moradores de Porto Alegre, 1 de São Leopoldo e 1 de Canoas. O Mr. P toma muito Todinho. O Jason chegou tomando Todinho. Eu também, eu tomei um Todinho do bar da Dona Deia ali. Tranquilo. O Todinho, vamos ver como é que lá, até agora tá tudo certo. Bar Dona Rose, peguei um, tô tomando, sou imortal, tá lá. Nada certo. Me aconteceu. Tá bom. É sempre na região metropolitana, né? Sempre. Nunca é lá em Santa Maria. Sabe, 6 pessoas. Não, nunca é no Bela Vista. No Moinho de Vento. 3 pessoas em 3 Figueiras. Tem, não sei o que, não tem isso, não tem? É, meu abraço solidário à região metropolitana. Vamos nós aqui. Tem muitas vezes já. Vamos nós aqui, acabei então. Muita noite por lá. Devido a mau comportamento do público, Rock in Rio 2013 será menor. Bastaram 3 dias para a organização perceber que 100 mil pessoas por noite é demais para a cidade do rock. Vinda de 4 edições em Portugal e 2 em Madrid, a organização se impressionou com problemas inéditos. Na Europa, por exemplo, não tem furto e as pessoas não fazem xixi na parede, disse uma das organizadoras do evento. A organização foi surpreendida por mais de 500 furtos, pelos banheiros fétidos e pela falta de responsabilidade de 300 prestadores de serviço, que simplesmente não apareceram para trabalhar no Rock in Rio. Que legal. Cara. Foram contratados, a galera contava com eles lá para trabalhar, não apareceram. Parte Medina, da equipe... mas sabe quanto que ganham, né? Bom, mas então não... Não, mas então olha, assume a responsabilidade. Parte da equipe contratada não assumiu os postos, pegou a credencial de serviço e foi curtir os shows. Que isso. Sabe que o Medina disse que diminuiu de 100 mil para 90 mil. Uma baita diferença agora, sim. Ah, não. 10 mil pessoas são só os ladrões e vagabundos. É, cara, se tiver 10 brasileiros, um vai roubar os e outros. E os outros 3 vão fazer xixi na parede. É mal educado, é mal educado. Eu mijo na parede. Lá em Glastonbury, na Inglaterra, é chique mijar na lama na parede, fazer amor. É que depois do festival, querem um festival tudo perfeitinho. Aí isso é feio, né? Ah, não sei. Eu acho que mijar na parede. Cara, eu olhei um documentário do Glastonbury, que é espetacular. É imundo, Glastonbury. É fétido, mas é chique, é uma fazenda. Mas vamos falar a verdade. O problema, na verdade, não é fazer xixi no muro. É roubar, arrastão, né? É roubo, furto. Isso aí. De fato, não tem nem em Madrid, Lisboa, nem em Lisboa. E nem em Buenos Aires, aqui do lado. Eu fui no show do Killers, lá não tem nem álcool. O pessoal não bebe, não fuma maconha, não, sabe? E curtem o show absurdamente. Mas é diferente, Marcos. É que assim, um show é um show. É, nesses festivais, aí é diferente, né? Fica muitas horas lá dentro. Agora, por exemplo, assim, o Rage Against the Machine vai ali, olha o show e acabou, né? Diferente. É uma hora e pouquinho, né? Agora no festival tu chega às 4, tá? Já abre 3 horas, então fica até às 3 da manhã lá. Tem que ter tudo lá. Uma coisa que eu vi a mulher falando do Rock in Rio, que lá é liberado o alimento, né? Tu pode entrar desde que seja pra ti, né? Não pra vender. E aí os caras chegavam lá, cara, com... Sabe, assim, com isopor pra gente. Eu levei uma paleta de ovelha. Porque eu não consigo ficar mais que 2h15 sem uma paleta. Mas eu fico assustado também com eles surpresos com isso, né? Surpresos, estão surpresos. Mas é que eles vêm da Europa, né? Eles não, são brasileiros. As edições... Não, mas fizeram lá, sim, né? Algumas edições. É, mas a referência era Madrid e Lisboa. Agora, também estavam pagando R$20, cara. O trabalho, a diária do trabalho. Algumas empresas da praça de alimentação pagando R$20 pra um cara... atender público, fazer trabalhar em todos os setores. Sabe o que rolou nesses 300 que não apareceram aí? Foi neguinho, foi muito esperto, falou: bah, vou lá me credenciar pra trabalhar, claro, vou pegar a credencial e não vou aparecer. Pago ingresso, não pago ingresso. Claro. Então, mas a credencial. Mas os caras tinham que dar credencial na hora que o cara se apresentasse pra trabalhar, né? Não tem credencial, né, cara? Tem credencial de serviço, claro. Serviço. Sim, mas aí tu pega, cara, tu vai lá, tu pega e tu some. Ó, fica o Marinho no banheiro. Nunca mais. Não tem nenhum contrato, não assinou nada. A construção de uma passarela de um condomínio de alto padrão nas dunas da Praia do Campeche, no sul da ilha, tem gerado certa polêmica. Ai. O deck de cerca de 350 metros está em fase de conclusão em uma área de preservação permanente. Hoje, moradores, pescadores e surfistas fizeram um protesto no local com faixas e placas para questionar a concessão de licença ambiental. Tá, peraí, é coisa da prefeitura ou é particular? Peraí, vamos até o fim. A passarela fica próximo ao antigo Bar do Chico, ponto de encontro da comunidade, que foi demolido pela Fundação Municipal do Meio Ambiente em 2010 por falta de licença ambiental. E vão lá e constroem. Em nota, a construtora afirma que o projeto foi previamente aprovado pelo órgão competente e que a obra não compromete a vegetação da restinga. É boa essa restinga. E agora, hein? Essas horas eu me sinto um derrotado. É. Não tem jeito. Vai lá o vereador, vai mudar o plano diretor, vai derrubar o Bar do Chico, dizer que não tem licitação, não tem licença alvará, ambiental. Licença ambiental, derruba o Bar do Chico, libera a licença ambiental pro amigo dele, ganha um dinheirinho, constrói uma passarela e um abraço. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada! Por pode, outro lado, a gente pode ficar... É só a gente não votar nesse mesmo vereador. É isso que a gente pode fazer. Mas a gente esquece, né? Pois é. A gente nem sabe isso, na verdade. Nem sabe, na verdade, também tem essa. Outras vezes faz a mesma coisa. Motivo de alegria para todos nós aqui da Rede Atlântida e por isso quero mandar um grande abraço pro Thiago Medeiros e pro Marco Milhavaca, dois caras de altíssimo nível e gabarito. Foram os caras que desenvolveram junto com o nosso pessoal de operações interno aqui da RBS o aplicativo novo da Atlântida para iPhone. Parabéns ao Thiago e ao Marco, porque assim nós conseguimos alcançar as seguintes marcas. Percebam, o aplicativo da Atlântida é hoje o 11º mais baixado na App Store Brasil. Alegria, meu! Caramba, mano! E o segundo aplicativo de música mais baixado no Brasil, perdendo apenas para o aplicativo do Rock in Rio. Tu tá brincando? Beleza. Não tô brincando, tô falando Caraca, sério. Caraca, que massa, cara. Isso aqui é o fenômeno das redes sociais, cara. As pessoas vão se falando, aí o nego saiu de Porto Alegre, saiu de Floripa, foi morar lá no... em, sei lá onde, no meio do Brasil, lá tem um iPhone, pá, baixa o aplicativo e nos coloca nessa marca, cara, aí. É muito, é muito, muito bom o aplicativo, né? Dá pra ouvir os pretinhos na hora que você quiser, hora cabelo quiser. De espaguete, mundo pop, bola nas costas, tudo. Muito legal. Qual é? Tem os twitters embedados ali. Os twitters, né, Garrafinha? Demais, velho, o demais. Twitter. Obrigado mais uma vez, Thiago Medeiros, muito Marco Milhavaca, toda a galera de operação. Não, Milhavaca. Da família RBS. Estamos muito contentes com essa conquista aqui. 6:16. Um abraço pra galera da Atlântida de Criciúma também, né? Pô, tá fazendo 10 anos. De aniversário. E amanhã tem uma baita festa em Criciúma, no Bali High de Sara. Vai ter reação. Vai ter reação em cadeia. O trio de DJs Mashup, MC Rael e muito mais. Garanta já o seu antecipado amanhã, 1º de outubro, 10 anos de Atlântida Criciúma no Bali High de Sara. Show de bola! Muito bom, 6:16, KG! Fatos do dia! Fatos do dia! Com quem? Com Carlos Eugênio Lisboa. 1:01, Bruno Mazeu e Juliana de Doni beijam muito ao som de Jamiroquai. Opa! Mazeu! 1:01 da manhã. Pegação. Cedo. É que a minha equipe tá de plantão lá. No Rock in Rio, né? Claro. Cara, eu vi que tem um espaço Fatos do Dia lá no Rock in Rio. Cara, eu tô transmitindo o Palco Brasil, cara. É o Castelhano faz parte da minha. Tem que demitir estagiário aí, porque a 1:01 já tinha começado o show do Steve Wonder. Não, mas eles gravaram e estavam ouvindo o Jamiroquai no fone de ouvido. Baixaram no aplicativo do Rock in Rio. 13:22, Carolina Dickmann vai ao Rock in Rio com esmalte das unhas descascando. Eu falei pra ela, termina de pintar as unhas e sai daqui. O que ela disse? Eu tenho que ir. Não, amor. É uma maloqueira, né? É, bravo. Eu falei, não, relaxa, vamos tomar mais um esquisito, nem de pintar as unhas. Ela pintou tudo errado, né? Ela tava de... E ela saindo, pelo menos se veste. Olha, tu viu o show do Steve Wonder? Não, gente, eu não vi! Nem ele! Cara, essa é a piada mais idiota mais que alguém antiga. Poderia, e mais antiga. O Steve Wonder deve estar já com, sei lá, uns não 48 mais. Anos de carreira. Ele não viu o tempo passar. 50 anos de carreira, óbvio. E ele não viu o tempo passar, meu. Cara, ele não aguenta mais ver alguém contando essa piada. Tu viu que ele cantou ontem? Baby Superstition. Não é Baby Superstition, desgraçado. O nome dela é Baby Superstition. A Ivete quase deu o balão, né? Ela fez uma camiseta com a cara do Steve Wonder e entrou. entrou. Como quase deu o balão, cara? Ela deu o balão! Ela entrou. Bah. Ela foi mostrar a camiseta com a cara do Stevie Wonder pro Stevie Wonder! Não, sério, velho? Será que ela sabia? De repente ela não sabia. Aí a repórter, como é o nome da repórter lá do Multishow? Não, Didi. Não, a repórter, a Dani Monteiro. A Dani Monteiro pergunta pra ela: e tu chegaste a mostrar alguma coisa do teu trabalho pro Steve Wonder? Meu Deus do céu! Mas aí ela respondeu da seguinte maneira. Ela saiu bem. Ah, sabe o que que é? Que aqui nesse momento eu tô de tiete, tô de fã, não quero me aproveitar desse momento pra divulgar meu trabalho e tal. Ela foi muito malandra, ela é muito boa de entrevista, aliás, né? Não só disso, no palco, ela é sensacional. Sim, não, mas a saída dela foi esperta. Mas ela é demais. Ela disse assim, ó, aí eu fui lá, mostrei, ele sentiu a camiseta, como ela foi ligeira, porque ela se tocou. Que ela... Mas que foi demais, foi, né? Muito bom, e a entrevista foi boa. Ceguinho pega pelo braço, ele deve ter pego pelo braço, igual fazia o Ray Charles, né? Pegar pelo braço. Essa é gordinha. E aí é tocando, sabe, assim. Cara, que ele entrou sozinho. É, essa vez ele entrou sozinho no palco. Ele foi procurando o piano até... É verdade. Ele foi até a base do piano. É incrível. Cara, é mestre absoluto, Steve Wonder. Cara, a homenagem que ele fez pro Brasil, cara, cantou Antônio Carlos e Jocafe. No meio você ele canta. Você abusou, tirou partido de mim. E aí são 150 mil vozes cantando, cara. Não, depois cantou Garota de Ipanema. Sensacional. 5h55, Avril Lavigne sai embriagada de boate após balada com a... O fim de semana da Atlântida. Classificados do Pretinho Básico. Que isso que aconteceu, cara? Tô testando. Tô testando o comercial aqui, Deus, tá tudo ok, cara. Gente. Caiu. Pode tocar o programa, que tá tudo show de bola. Para, Almir! Tá bombando o comercial, tá bom. Porque uma coisa que não pode dar erro é o comercial, né? Uma coisa que não pode dar erro de jeito nenhum. Pessoal que pagou, né? O cara pagou pra estar aqui numa maior rede rádio. Toca o break, depois a gente faz o programa inteiro. Mas não pode cagar no comercial do cara. Cala a boca, Almir! Para, Almir! Tô falando, tá tudo certo comercial, cara. Tem uma coisa. Estamos transmitindo diretamente na Rádio General Madariaga. Cala a boca, Almir. Cala a boca, Almir. Ao vivo, direto de Paso de los Libres, estamos agora no ar. Entramos agora nesse espaço que foi aberto por Alessandro Fetter. Eu vou fazer agora o meu comentário aqui na Rádio Gaúcha. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 6h28. Pedimos desculpas pela falha técnica ocorrida anteriormente, certo? 9h45, Ashton Kutcher não segue mais a Demi Moore no Twitter. Opa! Parou de seguir, Kutcher, mano. É, então não tá mais junto. Quem é o Ashton Kutcher? Fala só rapidamente. Conta rapidamente o que aconteceu, rapidamente. Calma, opa. Rapidamente. Foi agredido, hein? Foi agredido sem bola, hein, cara? Quem é o Ashton Kutcher? Agora, se tu não sabe quem é o Ashton Kutcher, também eu teria te agredido. Ashton Kutcher é um ator do Death Seven. Ele sabe, sim. Depois ficou famoso por ser o primeiro cara a chegar a 1 milhão de seguidores no Twitter, virou... Ah, ele pega a Demi Moore e melhora, ele trai a Demi Moore. Não, para aí. Não é Demi, né? Para, só um pouquinho. É Demi Lair e Demi Moore. Só um pouquinho. Como assim, e melhor, ele trai a Demi Moore? É que o sonho do Maurício é conseguir um dia trair a sua mulher dele. Mas ele não consegue, porque sonho, ele tem índole. Pra que isso, cara? Semana passada eu fui lá na Demi Lair, comprei um monte de... Agora, tem uma moral da história, tá? Tem uma moral da história. Ele botou guampa na Demi Moore. Certo. Ela descobriu. Certo. As revistas descobriram e acabou o casamento. Certo. Quanto que ela vai levar 290 milhões. Quanto? 290 milhões de dólares. O valor Transforme isso guampa para o seu mundo. Cara, já transformei para o meu mundo. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando a sua mulher descobrir que você botou alguma coisa. Eu vou perder 30 pilas. Essa por menina isso que continua... se chama Sara Leal e tem 23 anos, é uma loirinha, é a acompanhante mais cara. Não, mas a maior sacanagem da mulher. Mas essa é leal, né, cara? Parece que ele traiu a A no dia de aniversário de casamento dele. Aí não dá, né, meu? Aí cara, mas é que tem que ser uma data pra cá. Se é um dia antes, né, se fosse um dia antes, né, Amaral? Para, Amaral! Que é isso, Amaral? Tô brincando, gente. Pô, Maurício é um cara sensível. Ah, eu senti. 10h24, Valéria Valença e Hans Donner circulam em aeroporto do Rio. Ah, mulata globeleza. Ah, globeleza. Vai dançando e circulando. Imagina. Não é mais, né? E o Hans Donner com aquela cara de gringo no samba. Cara de paisagem, né? Como está sambando bem o... O Hans Donner, olha pra ele assim, ele não deve fazer, né, bem feito. O que mais, KG? 12h33, Rafael Cardoso mergulha na praia da Barra da Tijuca, no Rio. Jesus, ainda não foi encontrado. Cara, na novela. A gaúcha, gente, que passa aqui, que é, o Rafael, norte. Ele atuou num seriado que eu escrevi, né? O Pé na Porta, famoso e célebre seriado da RBS TV, da área de especiais, Perim, né? Gilberto Perim. 13 horas, eu, Lenny Kravitz surge pensativo. Já trabalhei em com o Rafael, né? Calma. Rafael deve se lembrar de mim. Ah, meu Deus! 16, que aplauso, pô! Nossa, para, KG, peraí, KG. Para, só um pouquinho, KG. Que aplauso, KG, só um pouquinho, KG. Piangers, escrevi, só um pouquinho. Escrevi um já sabemos. Ok. Play, quando vai ao Playboy, ar? Playboy. Já foi já ao foi. Ar. Se fosse ah, já foi? Há quatro anos. Há uns três, quatro anos. Se eu não vi, cara. Roteirizei todo mundo. Eu não posso te dizer se realmente é tudo isso. R. Dias, Solon Brochados. Se fosse isso. Ainda mais com esse detalhe. Solon Brochado, pô. Na verdade, não pode existir o nome Solon Brochados, que se foi brochado, nunca aconteceria do cara existir. Meldel. Sexta-feira é isso aí, meu. Segue, meu. Segue. O que aconteceu? Sexta-feira é isso, meu. A uma da tarde, Lenny Kravitz. Kravitz surge pensativo em varanda do hotel. Pensativo. Essa é a melhor manchete, cara. Sabe por quê? Eu fico pensativo na janela. Ele chegou na janela e falou assim: Brasil, what Adriana the Lima. Fuck am I ex. Doing here? Oh, really? Exatamente. 16h22, Joss Stone visita a escola pública do Rio. Bom, mas tá sem grana, Joss Stone. Cara, qual é o lance da Lenny? Será que ela foi descalça? Ela tem filhos? Não. Não. Não. Será que ela foi de cara, me descalça? Lembra muito a Preta Gila. A Joss Stone. É, o branco do olho. E agora, questão de 21 minutos. 21 minutos. 21, cara. 21, Peter. Não mais do que isso. 21 minutinhos. Menos 21 minutinhos. 21 minutinhos, não mais do que isso. 11. 21 minutinhos atrás. 6 e 11, o pessoal Luma já falou. Luma de Oliveira deixa celulites à mostra com shortinho. Nós acabou temos as a mulher, imagens, gente. Cara. Infelizmente, acabou a mulher. Acabou com o meu fim de semana. Não há mulher que não tem... Não, eu vou além. Não há ser humano... Ah, sim. Que não tenha celulite. Não, mas não é. Não é o caso. Não é, mas acabou. Não é só isso. Sabe quando uma mulher, tu olha pra ela e vê que ela já foi bonita? Sabe quando cai o mito, acabou. É. Anunciamos o fechamento de Luma de Oliveira. É verdade. Falecimento da gostosa. Não, eu não sei um ser humano que nunca teve seu leite. Jesus Cristo. Caramba. Cara, já tu... Deixa eu só fazer uma coisa. Que absurdo. Já tu, Potter. Ele vai comer nos pão aqui. Neste momento, o Potter está consumindo vorazmente... Um croissant. É light, cara. Um saquinho inteiro de croissant light da Casa do Croissant, integral light. 180 gramas tem nestes 6 croissants que o Potter tá comendo. Quantos? 106 calorias tem cada unidade. Então, se tu já comeu 8, tu já rapidinho que tu matou. Tá em mil. 800 gente. Calorias. Eu vou gastar muita energia hoje de noite. Ah, bom. Então, come mais um aqui. Peraí, vou abrir mais um. O que tu vai fazer? Não fala na minha vida particular. Come mais um aqui. Tá pensando numa sauninha. Ah, eu conheço uma pessoa que não tem a mínima celulite, cara. Quem é? Enrico DiCaprio. Ah, é, cara? Tu tá com ele no fone aí, o Enrico? Não sei se ele tá aí, cara. Chama ele, vamos ver. Alô, Enrico! Não tá, cara! Tá aí, cara! Querendo bonito! Eita! Eita! Atlântida! O Henrique, ele tá sempre em Buenos Aires, né? Cara, que loucura, que lance, cara! Quem tá fazendo aí, Rock in Rio! Que horror! Tá no Rock in Rio em Buenos Aires? É uma loucura, cara! Buenos Aires tá bombando! Cara, o Rock in Rio é no Rio, Henrique! No Rio da Prata, né, cara? Rock in Rio da Prata, tô eu e umas bandas aqui, não vou falar nada pra aqui do Brasil também. Só banda argentina. É, tô com uma ideia argentina, né, cara? O Luiz aqui tá rodando aí, né, cara? É uma loucura. E tu tá indo pra qual linha agora? Cara, eu tô na mesma linha que eu vi assim. Desafogou. Tá ruim, Ligação, tá ruim. Obrigado, Henrico. Entrou no túnel. Encerra o boletim, Castelhano. Entrou no túnel. Cara, eu fico muito triste. Assina o boletim, meu. Cara, eu fico muito triste que o Henrico se perdeu. Considerações finais do Henrico. Cara, não tem condições, só Henrico, cara. Só a vinheta da rádio, vai. Radio General Madariaga. Radio General Madariaga. Só me entendo, não vai dar 20. É assim, meu. Vai, Potter, croissant, vai. Por que sabemos que Cristóvão Potter, Colombo... Potter, tu tá parecendo um croissant, cara. Olha. É, Geraldo de Padeiro. Uma barriga de croissant. Insensato croissant. Tá ligado? Porra, vamos abrir uma concorrência pra essas casas de croissant aí, cara. Croissonho. Casa do croissant. Vamos fazer um insensato croissant. Muito bom, compadre. Tá gordinho, é. Vinícius de Passo Fundo mandou. Por que que nós sabemos que o Cristóvão Colombo não era corintiano? Tempo. Que ele tinha título? Não, porque senão ele nunca teria conquistado a América. Boa! Fala, Marcola. É, um fotógrafo foi convidado para um jantar em Nova York, chegou lá, a anfitriã preparou ali alguns risotos, comidas, né, delícias, né? Delícia. Fotógrafo tava lá sentado, a anfitriã veio para ele falar: adoro as suas fotos, elas são lindas, você deve ter uma ótima câmera. Bah. Aí o fotógrafo olhou para ela e disse assim: eu adorei a comida aqui na sua casa, você deve ter um ótimo fogão. Sabe que deu um problema na tapa página... Tapa de luva! De pelica, né? Página do Facebook da Nikon. Película. Nikon, que é uma das grandes marcas, né? De máquina fotográfica. E eles colocaram um post parecido com isso aí. Maravilhosa. Que... Empresa mágica. Ah, colocando, não são os fotógrafos, colocando, são bons, são a câmera, sim, que é colocando, exatamente. Colocando como se a câmera fosse o principal numa fotografia. Não pode ser a câmera. Cara, provocaram uma ira no meio fotográfico. É o olhar, meu, é o olhar. Sim, apenas um instrumento, a câmera. É que assim, a fotografia é um misto. Quem aqui não entende de instrumentos, não é fotografia verdade? É um misto de sombra, luz e sensibilidade. Fotografia é luz, né? Não, luz. Fotografia é arte. Mas é o olhar, cara. É, Sebastião Salgado, por exemplo, não tem um grande material, usa uma Leica. Eu tenho um olho, gente. Cara chato esse Leica. Que cara chato. Olha, cara. Quando bebe, fica insuportável a biba. Sexta é o dia da chama. Presente que tu te dá. Peraí, vamos deixar ele falar. Sexta é o dia da champanhe, é dia de rock, bebê. É dia de rock. Particularmente. Vai daí, meu compadre. O nego velho bagualo entrou num bar e foi direto no balcão. Mas credo. Tirou uma faca e bateu firme com ela no balcão e falando com aquela voz grossa de nego velho, disse... Mas vem cá, querido, me dá uma cachaça. Logo depois entra um outro gaúcho menos chamativo, mas no mesmo estilo deu um soco no balcão, mas pediu com uma voz bem fininha... Por favor, me dá uma pinga aí! Ué! Aí o nego velho olhou pra ele assim, o da voz grossa, né? Deu um tapa nas costas dele, mas vem cá, querido! Que rica vozinha, essa tua! Tu parece um afrescalhado! Tu tá denegrindo a imagem de nós, nego velho! Aí o Fala Fina respondeu pra ele: mas nem tem conta, né, gente? Fui pescar uma lagoa lá no sítio de um amigo meu e tinha um jacaré lá, né? Aqueles que puxam as pessoas pra dentro da lagoa. Aí pega o chitãozinho da gente, aí fiquei com essa voz, né? Mas que é um nuco. Comeu o quê? O chitãozinho do cara. Da gente. Mas, querido, isso não pode acontecer, querido. Esse jacaré tá acabando com a nossa reputação. Vamos chamar a RBS aí, os repórteres, os amigos, as amigas, que eu vou lá e vou passar a faca nesse jacaré, querido. E vai ser agora mesmo. Lá se foram os dois pra, com a imprensa toda. Chegando lá, se espalharam cerca da pequena lagoa, toda a volta, todo mundo olhando pra ver o desfecho daquele troço, né? O nego velho sacou uma faquinha e entrou na lagoa dentro. Quando a água tava perto da cintura, ele foi agarrado pelo jacaré e aí começou a pauleira. Deus, e uma hora subiu o jacaré gemendo de dor. Na outra hora o nego velho pulava com a faca em punho e dava golpe e arranhão. E todo arranhado e jacaré botando a cabeça pra fora. Numa dessa, o nego velho só meteu o pescoço pra fora d'água e disse: perdi a faca. Nossa, é o melhor. E aí, Geizinho? As quedadinhas do lado, agora sexta-feira vai... Rola, agora rola. As meninas do lado. A de sorvete? Não, de sorvete não. Agora não mais. Não. Vai, meu. Tem um cagalão, né? Como assim, cara? Cara, tu tá amarelado, cara. Já. Não, hoje não. Não, então agora tá. Gatíssimas. Tu gosta de linguiça de porco? Sim. Que bom que tem uma semana que eu não tomo banho. Tô... Nossa! Que isso aí, ó! Essa aí é similar, essa é similar. Essa é boa. Não, essa é melhor. Já ouviu do sorvete, já, Cajé? Já. Já ouviu? Já. Mas acho que tu tá meio surdo aquele dia. Já ouviu? Não, não ouvi. Nem vai ouvir também. Gatíssimas, gatíssimas. Me chama de Facebook, deixa eu te cutucar. É bom, né? Viu como dá pra ser legal sem ser baixo? Gatíssimas, você não é um vaso de cerâmicas, mas parece que foi feita à mão. Muito bom. Isso é gol, e tem aquela outra assim. Gatíssimas, nossa, me chama de sorvete. Se tu for até o fim, vou te expulsar. E deixa eu ficar quieto aqui. Né? Amanhã, Pretinho Básico em Chapecó. Vamos! É o Mundo das Profissões na UNO Chapecó. A partir da 1:30 da tarde começa o evento. 5.000 estudantes estão sendo esperados e o Pretinho Básico se apresenta a partir das 4:30 da tarde. Que beleza, hein, cara? Pretinho Básico em Chapecó amanhã no Mundo das Profissões. E tem no Mundo das Lutas. Isso que eu ia falar, amanhã também tem no Mundo das Lutas, 8 da noite aqui na Atlântida, com Caju Freitas e Rafinha. E comigo. Isso aí, Rafinha. Rafinha que vai estar com a gente no Pretinho Básico também na semana que vem em Floripa. Eu vou para Floripa. Olha só, o ouvinte manda aqui. Tava na frente de casa fazendo um trabalho hoje em torno das 20 para as 2 quando ouço a voz do doutor Alceu falando. É, bapa mesmo. Procurei pra ver de onde vinha o som e podem acreditar, o som vinha de uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal de Sombrio, em Santa Catarina, que tava passando ali na frente de casa naquele momento. E não pense que se tratava de um gurizão pilotando a retro. Não, era um tiozinho de aparência de mais de 50 anos. Mas que beleza! Com o barulho do motor da máquina, como o barulho é alto, ele tinha que andar com volume alto mesmo. Bem alto! Conclusão... Todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe. E quando le pego la mantequilla, le paso dólares, no le gusta. Todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe. Porque tá todo mundo ouvindo beber, eu quero deixar aqui uma oferta dos produtos da telefonia Big. Celulares e telefones com preços baixos e mais. Celulares de última tecnologia para você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, no Facebook, no Twitter e falar com a gente aqui. É lógico. Então olha só esse aparelho que eu tenho, que é um Samsung E1086 com rádio FM, Viva a Voz e no Team Infinity Pré. Ele sai, vai pra sua casa por R$89. Não, ou... quantas? Não, peraí. Como um celular custa R$89? Não, não é só um celular, é um Samsung. Não, não. É um 89 Samsung. Já tá um celular? R$89 com rádio FM pra ouvir estranho. O Pretinho. Ah, para. Viva Voz. Muito estranho. E no plano Infinity Pré da TIM, você paga R$89 neste aparelho. Ah, tá ruim, tá achando ruim R$89? Divide. Pode dividir em 6 de 14. Nossa. Nossa. Com 83. Não, pera, é um celular que não, barato, que não tem Viva Voz aí, não tem essas sofisticações. Tem. Eu falei animal, Samsung E1086 com Viva Voz. Mas Rádio Atlântida não vai pegar. Pega porque tem Rádio FM. Tem Rádio FM? Tem, brother. Não, alguma coisa tá errada, cara. Tô... Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e produtos que o Big separou pra você. Obrigado, Big, por escolher o Pretinho Básico para anunciar suas ofertas. Uma história do nosso outro patrocinador, a Sicred, né? Posso contar? Tá? Pode. Chegou nosso grande amigo, foi lá apresentar. O cara que foi lá apresentar a história pro Sicredi, pro corpo de conselheiros do Sicredi, né? Apresentou todos os incríveis números do Pretinho Básico. Certo. Audiência, target, lá em cima, 2 milhões de pessoas por minuto ouvindo o programa. É, jovens de 14 a 25, 35 anos e tal, levanta um ancião de 70 anos e diz assim: esses números estão errados. Mentirosos. Ai, fica aquele clima chato. Pá, agora caiu a casa. Eu querendo anunciar no Pretinho, não vai rolar o patrocínio. E o ancião de 70 anos diz: porque eu ouço o Pretinho Básico. Bah! Eu tenho 70 anos. Olha, eu não tô nesse gráfico aí. Demais, tem alguma hein? Coisa errada. Demais, hein? Demais. Muito legal. Parabéns. Abraço pro Sicredi, nosso parceiro aqui no grande Pretinho. Abraço. Parabéns, Pianjas, por lembrar dessa história. Muito bom. Era eu ouvinte. Não, não era tu nada. Não era tu nada, Santaninha. Tu não chama ouve o Pretinho, o... Santaninha? Chama o Almir aí. Pai. Vamos ver aí o... Ah, é mesmo, cara, a gente não fez os classificados e a gente não fez o Bola nas Costas também. Então vamos na ordem aqui. Vamos fazer os classificados primeiro. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. As ofertas da nossa audiência, preciso vender meu carro, é um Punto Sporting 2008 amarelo completo. Com Blue and Me, é isso? Sistema Bluetooth para atender celular e viva voz. Roda de liga, em Sulfilme, tô pedindo 38 mil na caranga. Punto amarelo SC, @hotmail.com. Tô em Joinville e mando fotos da caranga. Mais uma, meu nome é Karina e estou pedindo ajuda para vender minha casa em Rio dos Cedros, em Santa Catarina. A casa tem aproximadamente 80 metros quadrados, acabamento de alto padrão com porcelanato, móveis sob medida, granito na cozinha, banheiro e área de serviço, esquadrias de PVC e piscina, num terreno de 40 mil metros quadrados. Isso mesmo, 40 mil metros quadrados com cachoeira, água de nascente, plantação de palmito e várias áreas frutíferas. Ainda de Lambuja, tem uma vista maravilhosa para três municípios, fica a 45 minutos de Blumenau. Tô pedindo 200 mil reais. E-mail para chacaraperfeita@ig.com.br. chacaraperfeita@ig.com.br. Mandou aqui a Karina. Eu não sei, me parece. É que nem o Iggy Pop. Que eu já li este e-mail aqui. Você escreve o Iggy Pop? Não, não, é só o IG, Almir. Iggy. Iggy Pop. Tu gosta do Iggy Pop, Almir? Eu culto. É? Canta uma música dele aí. Eu culto também, o filho do Bob Marley, o Iggy Marley. Ah, o Iggy Marley. É o irmão do Iggy Pop, é o Iggy Marley. Puto truto da céu. É bom, hein? Tem o Almir, que é o nosso Iggy também, né? O Iggy Nobel. Obrigado, Magnani. Obrigado. Obrigado. Só tu mesmo. Tu me elogia do jeito que eu fico impressionado. Ig Nobel da Paz. Ig Nobel. Ig Nobel da Paz, Ig Nobel do... Né, eu tenho aqui os Ig Nobels, os prêmios Ig Nobels. Tem isso aí, cara? Tem, mas não, então, vai, dar aí, pra, não vai dar tempo. Aí. Pode ler, pode ler. Maravilha. Eu tô muito louco aqui. Tu sente o meu espaço? O quê? Muito louco? Muito louco. O que aconteceu? Eu tomei três todinhos. Três todinhos? Todinho. Loucura. Não sinto nem minha boca mais. Ah, cara, tá dando um lance vermelho na tua boca. Os todinhos estão queimando também, né? Gente, tô aqui com o Almir que tem Fix Your Pipe But Still Broken. Hã? É o encanamento wireless. Dá um marketing. Wireless. Quantas pessoas aqui não tem problema com... Quantas encanamento? Quantas pessoas aqui não tem problema com encanamento? O Potter tem. Eu tenho. Tu tá com a dicção um pouco prejudicada. Crônico. Exatamente, por causa da bebida. É. Fix Your Pipe But Still Broken é o novo produto da marketing. Você pode fazer 100 ml do incrível... Álcool não inflamável. Mas não sabe nem ler, seu vagabundo. Arruma, Santaninha! Olha aqui, dão coisa para o rapaz, Santaninha. O rapaz não calma, consegue. Demite. Tô me confundindo, cara. Demite. Calma, Santaninha. Demite este vagabundo, assim, mau caráter. Calma, cara. Calma. Não fala assim. Olha aí, ó, o homem tá chorando. Assim, calma, Santaninha. Tá de... Mas já tava na hora desse vagabundo tomar consciência que é um mau caráter. Não pode aí, do alto da tua genialidade, oprimir um cara modesto e humilde como o homem. O homem tem um coração bom, cara. Pessoas ruins têm demite, que ser colocadas no seu lugar. Cara, eu esse posso rapaz dizer, não cara, serve não, para favor, nada. Não assim, pelo amor de Deus, assim. Cara. Pelo amor de Deus, nada. Ô Alexandre, dá essa força pra nós. O Almir bebe e fica assim, aqueles bêbados emotivos. Não faz isso, cara, por dentro tu é legal. Um abraço aqui, vem cá. Não adianta puxar o saco. Tá com o celular aqui, cara? Tá com o celular aí? Não, tá na mesa ali, ó. Não, não, o celular tá ali na mesa. É, só pode ser uma lanterna. É a fivela do meu cinto. Só pode ser uma lanterna. Cara, como eu tô triste. Mas o Almir e o produto, Almir? Lanterna de pescaria? O produto é como ficar rico, né? Como ficar rico. Ué, mas não era o encanamento. Não era o encanamento. Não deu certo, não deu certo aqui. Não deu certo aqui. Chegou um e-mail já reclamando. Então é o seguinte, dinheiro infinito. De novo? Mais uma vez. Porra. Como é que você faz? Não vendeu esse. Vai ter o Ultimate Fucking Hardcore Motherfucker ali do... Não, é o Comitê. O Comitê. Vai ter ali o Comitê do MMA. Isso. Como diria o alpinista, né, cara? Só o cu me interessa. Esse lance. Então tu vais lá, te inscreve como lutador. Eu? Aposta tudo no outro cara. Ah, tá. E aí tu ganha. Tá, aí tá bom. E aí tu boa. Ganha. Boa, ganha todo o dinheiro investido. Claro. Dá mais de 5, faz isso umas 52 vezes. se ganhar 1000 por 52. Tu tomou um laço, mas tu fica rico, 52 né? mil reais, aí tu ganhas. Não, feminina, 52 mil reais. 52 mil reais. Não sabe nem diferença. Não, para, és um analfabeto. Não brinca com isso, cara. Não brinca, minha família tem problema. Família tem problema de verdade, cara. Porra, qual mãe, é o problema, seu vagabundo? Tá com furúnculo na bunda, cara. Minha mãe, cara. Pô, um furúnculo desse tamanho aí, cara. Não se brinca com isso, cara. Olha aqui, ó. Não se brinca com a saúde da família, cara. Minha mãe com furúnculo desse tamanho. Mas cara, tem mais picareta que bota a família. Mas tem terceiro gomo na bunda, uma bunda de três gomos, aquela porra. Mas parece um pogobol. Tá, Almir, obrigado aí, Almir. Obrigado, Santaninha. Vamos nós, doutor Alceu. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, amanhã o Criciúma vai pra cima do Bragantino, doutor Peter. Às 4h20 da tarde. E o Avaí vai jogar amanhã também, às 6h, com Bahia! Em Pituaçu. Em Bahia. É. Domingo tem um monte de jogo bom, o Juventude pega o Mirassol na TNT. E tem que vencer. Dois jogos, hein? É tenso o jogo de domingo. Olha, pro Ju. É por 2-0 a Juventude. Tá difícil, tivesse, né, Britinho? Se não tivesse em Floripa, eu ia pra Caxias. Mas em Chapecó, no domingo, às 4h, o clássico catarinense da TNT. Chapecoense. Da série o quê? C de quê? D. Chapecoense, Joinville. Não vou ficar repetindo aqui. É que não dá pra entender. Não sabia que tinha série T. Não sabia que tinha série T. De quê? TNT. T de tudo. T de Tereza. É? TNT. É, eu não sabia que tinha série T, tu sabia? É, descobri agora. Série T, cara. Olha. É que o Ibis joga. E no Brasileirão, Série A. Agora entendeu. Agora entendi. Ah, entendi. Na Série A, o Inter. Pega o Atlético Paranaense. Vai jogar o Dale. Sim, eu tô indo lá. Como é que é? Ele agora, doutor cara. É que eu não entendo, é que eu sou castelhano, né, cara? Castelhano tá aí. Que prazer, hein, cara? Como tá jogando bem, hein, cara? Tá aqui, não. Cara, por favor, ele tá morrendo. Ele se conversa bem mais rápido. Aí, louco, andamos dizendo que andamos pra Siri. Não entendo nada. Não entendo nada, cara. Não entendo nada, cara. Fala de tanto, né, cara? Não entendo nada, cara. Não entendo nada, cara. Um castelhano falando, dá pra entender dois, não, cara. Entendo, por exemplo, cara. Então, um abraço, então. Ah, não, abraço. O Piguerente vai jogar às 4h com Coritiba. Estaremos lá, domingo. Ei, Piguerente. Orlando Scarpé. Chegaremos pro segundo tempo lá e vão aproveitar essa goleada que o Figueira vai meter no Corinthians. E às 6h o Grêmio joga com o Cruzeiro, Santana. E aí, Santana? Cara, vai adiante. Agora vai aí, Santana. Cara, não tá bem, cara. Ô, Grêmio. Quer a bombinha? Quer a bombinha de asma? Não, eu quero um cigarro. Isso sim me dá vitalidade. Então, o que, que tem o Grêmio, Santana? A bombinha que ficou com porã. Hein, Santaninha? O que tem o Grêmio? Tu és um mau caráter também. Mas o que é isso, Santaninha? Mas o KG é conselheiro, tricolor, mas o que é isso? Mas e por que, que o Grêmio está mal por causa dos teus amigos, seu mau caráter? Eu tô te perguntando como seu é que vagabundo. Tá o Grêmio. Tu é daquela laia. Seu vagabundo. Cara, não briga com todo mundo, cara. Não briga, não briga com o KG, cara. O KG é velho, cara. Olha aí, ó. O KG tá à beira da moto, cara. O KG tem mais 3 dias de vida, cara. Porra, Almir. Pô, pelo amor de Deus, cara. O KG é velho. Tem 3 dias de vida aí que fica. Não, 3 dias não, ele tem compromisso a semana inteira que vem lá em Floripa. Deixa ele aproveitar esses 3 dias. Não, vai morrer em Floripa, cara. Não, vai morrer em Floripa, tem um monte de festa pra ir. Dá um levante. Sábado, domingo e segunda. Dá um levante. Olha aqui, ó. Se tu seguir andando com esse vagabundo, ó. Não faz isso. Se tu seguir andando, tu não... vais morrer antes. O Almir é meu amigo, tá, Santana? Ela o Almir é meu amigo. Obrigado, doutor Alceu. Vai daí, uma piada. Potter. Piada do Potter. Apoio. Salão Márcia e Mona. Enquanto a Márcia corta a Mona Lisa. Feito. 4 tartarugas jogavam baralho quando acabou a cerveja. Todas quietas, uma olhando pra outra. Quando de repente, 2 horas depois, uma tartaruga levanta e diz: ok, vou lá pegar a cerveja. Não, Alessandro. 2 semanas depois, uma tartaruga fala pra outra: pô, você não acha que essa tartaruga tá demorando muito? Logo sai a tartaruga atrás da porta dizendo: ah, Sabia que vocês ainda iam falar de mim. Ah, não, cara. Potter, um brasileiro. Um abraço pra todo mundo que tá lá na diretoria Kazuca lá, e em especial pro Heitor Rodrigues e o Tássio Terres, que Heitor, me pediram um abraço já há alguns meses, aí eu esqueci, pô, tô mandando de novo. Mil desculpas a quem nos pede abraço, a gente acaba esquecendo de mandar no ar aqui. Geralmente, quem nos encontra pede um abraço. É verdade. E como a gente encontra muita gente, porque a gente vive na rua, né? Vai, volta, enfim, vai no super, vai na academia, vai no futebol, a gente acaba esquecendo, mas de qualquer forma, sinta-se abraçado, cada ouvinte dos milhões de ouvintes que o Pretinho Básico tem pelo mundo inteiro. Vá, manda aí, meu compadre. Chegou um cara num bar, olhou, tem um gaúcho bem velhinho ali, meio encarquilhado num canto. Já é encarquilhado. Aí o cara chegou e disse: qual o segredo pra chegar bem nessa idade? Cagé. O nego velho olhou pra ele e disse: olha, querido, eu até nem sei a fórmula, porque eu bebo muito, eu fumo uma barbaridade, eu não faço nenhum, absolutamente nenhum exercício. E churrasco, querido, pra mim tem que ser churrasco gordo. E o cara olhou com curiosidade pra ele e disse: qual é a sua idade? Ele disse: 27 anos. Aqui o mandou: sou de Pelotas, eu e meu namorado Chucro. Aqui rico apelido. Chucro. O Chucro tá te namorando, quer dizer. Escutemos todos os dias o programa. Se o Neto tá, melhor ainda. Eu gosto muito do Neto também. Eu acho que tem que conservar esse menino aí. Muito bom. Ô, meu, faltando 3 minutos pra 7 da noite, início de fim de semana, fim de mês, início de um novo mês de outubro. Vamos encerrar o programa de hoje fazendo uma homenagem ainda em vida pro cara que botou pra baixo no Rock in Rio nessa madrugada, o grande Stevie Wonder. A gente abre assim o Discorama na internet. Voltaremos amanhã, a 1 da tarde, no modo replay aqui no Pretinho, e às 6 também. E segunda-feira, ao vivo de Floripa, toda a programação da Atlântida pra todo mundo ouvir. Yeah.